seja na Suíça, Luxemburgo e também no Canadá. Depois de tantos anos a cantar por aí, vi tantos portugueses e fiquei tão feliz por cantar pra gente do meu país. Suíça, Luxemburgo e Canadá.

serei. A Alemanha, Suíça e França, Luxemburgo, que beleza, onde feliz eu me vi com a gente portuguesa. E com o povo português, viva a gente portuguesa. Mas que beleza, mas que beleza, em todo o mundo se vê gente portuguesa. Mas que beleza, mas que beleza, em todo o mundo se vê gente portuguesa.

Como vocês já sabem, eu sou o Vítor e com muito prazer e muito orgulho que estou aqui com vocês. Isto tudo até o meio-dia. Espero que está tudo bem por aí, onde estiver, está tudo rijo. Se estiver aqui em França, em Orleans, se calhar em Portugal ou qualquer parte do mundo. Esta música que me alucina, eu vou pegar toda concertina. Não existe um mundo de igual, vai virar a mão. Que eu sei que a Rádio Arcancel é ouvido para qualquer parte do mundo. Depois de ter ouvido aqueles anos 90, recordar aqueles anos que nos fez dançar, cantar, vamos lá com quem? Com aquele artista que bem conhecida, Cristiana Sá. E companhia! Mais um novo trabalho de quem, irmão Cardoso? Deixa o povo dançar, então dançam para lá e dançam para cá. A festa está a bombar e a malta já vem chegando, preparados para dançar. No meio delas um malandro. Hoje vão sobrar mulheres e está tudo convidado. Ao som dos irmãos Cardoso ninguém vai ficar parado. Deixa o povo dançar, deixa o povo curtir. A festa está boa, eu daqui não vou sair. Deixa o povo, deixa o povo dançar, o baile já começou e não há hora para acabar. Deixa o povo dançar, deixa o povo curtir. A festa está boa, eu daqui não vou sair. Deixa o povo curtir, deixa o povo dançar, o baile já começou e não há hora para acabar. A menina foge ao pai para dançar mais contente. Ela abraçadinho e ele amarradinho e ela. Cuidado, o mestre está a ver, rapaz, tenha cautela. Deixa o povo dançar, deixa o povo curtir. A festa está boa, eu daqui não vou sair. Deixa o povo curtir, deixa o povo dançar. O baile já começou e não há hora para acabar. Deixa o povo dançar, deixa o povo curtir. A festa está boa, eu daqui não vou sair. Deixa o povo curtir, deixa o povo dançar. O baile já começou. Mais um longo trabalho, Filhos da Nação, Cláudia Martins. Quero dar uma. Quando eu era mais novo, conheci uma garina. Fiquei encantado com ela, queria que fosse a minha menina. Para deixar feliz e surpreender de forma alguma, pensei eu bem depressa, eu quero lhe dar uma. Quero-lhe dar uma, quero-lhe dar uma prenda inesquecível. Quero-lhe dar uma, quero-lhe dar uma, e melhor é impossível. Quero-lhe dar uma, quero-lhe dar uma prenda inesquecível. Quero-lhe dar uma, quero-lhe dar uma, e melhor é impossível. Para sair com ela arranjei um estratagema, decidi então eu dar-lhe um bilhete de cinema. Com as luzes apagadas e as pipocas na mão, ela disse dá-me uma sem nenhuma hesitação. Quero-lhe dar uma, quero-lhe dar uma prenda inesquecível. Quero-lhe dar uma, quero-lhe dar uma, e melhor é impossível. Quero-lhe dar uma, quero-lhe dar uma, uma prenda inesquecível. Quero-lhe dar uma, quero-lhe dar uma, e melhor é impossível. Já uns anos mais tarde falámos em casamento, mas eu tinha de trabalhar para lhe poder dar sustento. Eu andava cansado e sem folga nenhuma, ela cheia de apetite, eu não lhe consegui dar uma. Quero-lhe dar uma, quero-lhe dar uma prenda inesquecível. Quero-lhe dar uma, quero-lhe dar uma, e melhor é impossível. Quero-lhe dar uma, quero-lhe dar uma prenda inesquecível. Quero-lhe dar uma, quero-lhe dar uma, e melhor é impossível. Quero-lhe dar uma prenda inesquecível. Quero-lhe dar uma, quero-lhe dar uma, e melhor é impossível. Quero-lhe dar uma, quero-lhe dar uma prenda inesquecível. Quero-lhe dar uma, quero-lhe dar uma, e melhor é impossível. Sexta-feira faziam sua rotina, o alarme preparado para depois acordar. Ninguém ia para o trabalho sem a padaria passar. Ó Timaré, ó Timaria, pãozinho tão gostoso, era o que eu mais queria. Ó Timaré, ó Timaria, os meus padeiros da minha freguesia. Ó Timaré, ó Timaria, pãozinho tão tão gostoso, era o que eu mais queria. Ó Simanel, ó Simaria, os meus padeiros da minha freguesia. Já não fazia algum tempo. De manhã bem cedinho, o sol estava a levantar. O forno a dar aviso, para o pão não queimar. Ó Timanel, ó Timaria, tão frio, tão gostoso, era o que eu mais queria. Ó Timanel, ó Timaria, os meus padeiros da minha freguesia. Ó Timanel, ó Timaria, tão frio, tão gostoso, era o que eu mais queria. Ó Timanel, ó Timaria, os meus padeiros da minha freguesia. Era o que eu mais queria. Ó Timanel, ó Timaria, os meus padeiros da minha freguesia. Ó Timanel, ó Timaria, pãozinho tão gostoso, era o que eu mais queria. Ó Timanel, ó Timaria, os meus padeiros da minha freguesia. Ó Timanel, ó Timaria. Ó Timaria, os meus padeiros da minha freguesia. Ó Timanel, ó Timaria, pãozinho tão gostoso, era o que eu mais queria. Ó Timanel, ó Timaria, os meus padeiros da minha freguesia. Depois um novo trabalho de Magalito da Concertina, ótima nela, tinaria, vamos lá por um canadeiro mesmo à maneira, 9h53 aqui nas antenas da Rádio Arconcelo. Com aquele artista que esteve este fim de semana aqui em Orleans, Mike da Gaita. Thank you. Isso, força! Força! Aí em cima também! Vamos lá! Tem que subir em Arcozelo e no Cerquido. Esta cana verde, da mesma maneira, vamos lá para a primeira dedicatória. E é da parte do meu amigo Lourenço. Vamos lá! Para os seus amigos de trabalho, para os seus familiares, para todo o pessoal que o conhece, sem esquecer o animador. Cantigas que estão na moda. E vamos lá, mesmo a desgarradinha, mesma maneira. Cantigas que estão na moda. Pois é, Ruizinho de Panacova, Cristiana Sá, o bigode do Ruizinho. Prova, já muito que esperar. Assim me podem chamar. Já há um tempo que eu andava com fim, olha. Comprei uma carrinha que não tinha bufina. Pensei que era alemã, mas era medicina. E é nisto que dá, ter em segunda mão. Meti a primeira e fiquei sem travão. Mas que bom negócio, ai que te meteste. Dizes que agora calças, já os derreteste. Melhor era teres comprado uma bicicleta. Para lá vas tu, e eu ficava quieta. Mas comprei a carrinha, pensada na família. Caso e os miúdos e alguma mobília. Enchei até uma surpresa fixe. Pegamos o cão e vamos até feliz. Engendraste até uma surpresa fixe. Pega-te no cão e vai até feliz. Comprei uma carrinha que não tinha buzina. Pensei que era alemã, mas era medicina. E é nisto que dá, vir em segunda mão. Meti a primeira e fiquei sem travão. Mas que bom negócio, ai que te meteste. Dizes que agora calças, já os derreteste. Melhor era teres comprado uma bicicleta. Para lá vas tu, e eu ficava quieta. Mas comprei a carrinha, pensada na família. Calço China. Vamos lá com Emmanuel Manu Jures. vamos lá, vamos lá entrar na festa. Se queres é festa, Ana Cláudia. Espero que está tudo bem por aí. Onde estiver, em França, em Portugal, em qualquer parte do mundo. Agora com um artista que esteve na festa dos Santos Populares com nós, Helena Correia, com que no trabalho, casada também, namorada. Toda mulher diz que é melhor ficar solteira, namora muito sem sequer ter compromisso. Se for casada é feliz a vida inteira, fazem muitas brincadeiras e por isso é que eu vos digo, não esperem muito para marcar o casamento. Vocês vão ver que depois vai valer a pena. A vida a dois tem muito mais intimidade. Acreditem que é verdade o que diz a vossa Helena. Casada também namora, também temos brincadeiras. Casada também namora. Ai, a vida da casada é melhor que a de solteira. Casada também namora. Solteira, namora muito sem sequer se chatear. Se for casada é feliz para toda a vida. Acreditem, raparigas, no que estou a falar. Não esperem muito para marcar o casamento. Vocês vão ver que depois vai valer a pena. A vida a dois tem muito mais intimidade. Acreditem que é verdade o que dizem.

altura. E como está o frio a aquecer ainda, vamos lá nos aquecer com quem? Com o Brasil, que olha o tirinho. Elas que eu vou fazer zoeira, eu caí na bebedeira, eu vou dormir no cabaré. Eu disse, é hoje que eu vou encher a cara, pra esquecer das loucuras da mulher. Sou desafinado e só levo no blá blá blá. Enquanto isso, meu CD aí vendendo. O povo todo tá querendo deixar o papo se tocar. Tem os mané dizendo que eu tô quebrado, que eu não tenho asa, que eu não consigo voar. Cê tá com medo, por favor, segura a onda, que eu já tô jogando a corda pra tudo te arrasar. Aí o couro com asa cresce, o bicho pega. Eu vou mostrar pra esses mané quem manda nessa bodega. O couro com asa cresce, o bicho pega. Eu vou mostrar pra esses mané quem manda nessa bodega. Olha o tiro, olha o tiro, olha. Bye.

quero viver respirando o seu cheiro e lentamente. Leva-me devagar, sem pressa, vai deixando em minha roupa muitos beijos. Leva-me pro céu, colhe-me sem medo e sem malícia. Deixe o coração com seu sorriso mais lindo. Ritmo do meu corpo lento, dance lento, sim, com todo sentimento. Vem cá comigo, não me deixe lento. Feche os olhos, vamos viver esse momento. Dança comigo, não me soltes nunca mais. Leva os juntinhos no seu corpo. Só boa música, só boa música brasileira. E continuamos com Solange Almeida. Você não tem Eclipse. Poder sobre mim, superei, já te falei, pode olhar. Você beijou, você não vai beijar mais, vai ficar.

horas e 2 minutos e vamos lá para a última música romântica. E mais outra dedicatória da parte da Manuela, para o seu amigo Gonzi, para o seu amigo Turina. Vamos lá. O chuchu dela, vamos dizer assim, Tony Careira, resta. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter. Comme ça sans regret, tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer. Si j'ai pu te blesser parfois. Chegou uma dedicatória da parte da Rosa Maria para a família Pacheco, para a família Leal, precisamente para o Ronaldo. Vamos lá então com Marco Polo, ouvido rei. Sei que perguntas baixinho, o que é que eu faço mais só que sozinho, e vais voltando atrás, deixas-te ficar aqui. Mas eu quero te dizer, ser feliz por uma vez, sem pensar só em mim. Por favor. estou aqui. Já fizeste por mim tanto, tanto. O teu sorriso, o meu coração, o meu pranto. Já não precisas mais ficar por ficar infeliz. E assim vai escondendo a verdade, por compaixão ou talvez amizade. E os dias são iguais, a dor não se vai de ti. Mas eu quero te dizer, feliz por uma vez, sem pensar só em mim. Eu viverei, não te importes comigo. Me encontrarei quando ficar perdido. Não vou chorar, vou antes sorrir. E se por acaso falarem de ti, eu respondo que fui eu quem quis assim. Eu viverei, não te sintas culpada. Me encontrarei longe da tua estrada. Vou implorar, pedir por favor, quando a madrugada trouxer o sol for, prendas mais por mim, meu grande amor. Vai ser feliz, e se precisares de mim, eu estou aqui. Vamos lá, todos aqueles artistas que estarão connosco dia 5 de novembro na sala de festa de Montição. Irmã Verdades, o grande grupo Capa Negra. Então já sabem, dia 5 de novembro, Irmã Verdades, o grupo Capa Negra, na sala de festa de Montição em São João Belão. Tudo isto organizado para a sua rádio. Yolanda, meu querer.

faz perceber que o céu que tu procuras sempre foi ter. Dia 5 de novembro, Irmã Verdade estará connosco com quem? O grupo Cabo Capa Negra. E vamos lá mudar de estilo de música. Quando tu me olhas assim, vamos lá com Carla Blondi, já é de manhã. Acalma minha alma, convida-me para sair. Eu digo que aceito, sem ter preconceito. Não tenho nada a temer. Sozinha no carro, ficamos parados. Ter uma noite de prazer. Já é de manhã, o rádio vou ligar. Os pés descalços, caminho na areia, entre o sol e o mar. Vem me abraçar, sabe sempre bem. É como um café da manhã ao acordar. Já é de manhã, o rádio vou ligar. Os caminho na areia, entre o sol e o mar. Vem me abraçar, sabe sempre bem. É como um café da manhã ao acordar. Sem jeito de homem perfeito, quando tu me olhas assim, carma, acalma minha alma, convida-me para sair. Eu digo que aceito, sem ter preconceito. Não tenho nada a temer. Sozinhos no carro, ficamos parados. Ter uma noite de prazer. Já é de manhã, o rádio vou ligar. Os caminhos na areia, entre o sol e o mar. Vem me abraçar, sabe sempre bem. É como um café.

recorriendo Portugal. No dejaré que vuelvas a extrañar los besos que nos dimos prometiendo no olvidar. Me perderé en tu boca una vez más, fundiendo nuestros cuerpos con el sol al despertar. Mais outro sucesso mais velho, Luciano Zucca e Zafarra. Amor será minha linda. Obsessione. Não se admeia, não vive em paz. Onde conheci tu novio, pequeno e novo hermoso. E sei que ele não te quer por sua forma de hablar. Además, tu não lo amas, porque não dá a caia. Não sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciência, porque ele não é competência. Por isso não há motivos para eu ir. No.

horas e 57 minutos. Que hora de me despedir de vocês? É a minha cabeça. Foram 3 horas boa música e boa disposição. Dibujo teu corpo. Música para todos os gostos, para todos os estilos. Serieta. E isto na sua emissão, Portugal em Festa, com certeza. Para que te pierdas. Então, hoje a música ainda não acabou. A partir das 14 horas até 16 horas, da minha amiga e animadora Glória, com a música da Glória. E amanhã será quinta-feira, volta a Portugal a gemir. Pausa musical de, com a Sílvia, das 6 às 20 horas. Sexta-feira, fim de semana à porta. E a partir das 5 até às 19 horas, com Manel Descoberta. Sábado, Portugal no Coração, com a Cristina. E domingo, cantado galo, ele telefone sano. Está tudo dito, está tudo feito. Eu, para mim, foi um imenso orgulho estar aqui com vocês, um imenso prazer. E dou-vos encontro quando? Quarta-feira, com certeza, das 9 horas até o meio-dia. Daqui lá, cuida de você, portem-se bem, tudo bom. E até quarta-feira, tchau, tchau. Aquellas noches locas recorriendo Portugal.